Quando eu morrer, deitem-me nu à cova como uma libra ou uma raiz. Deem a minha roupa a uma mulher nova para o amante que a não quis. Façam coisas bonitas por minha alma. Espalhem moedas, rosas, figos. Dando-me terra dura e calma, cortem as unhas aos meus amigos. Quando eu morrer, mandem embora os lírios. Vou nu. Não quero que me vejam assim, puro e conciso, entre círios vergados. As rosas, sim, estão acostumadas a bem cair no que desejam. Sejam as rosas toleradas. Mas não me levem os cravos ásperos e quentes que minha mulher me trouxe. Ficam para o seu cabelo de viúva, ali em vez da minha mão, ali naquela cara doce. Ficam para irritar a turba e eu existir para analfabetos nessa correta irritação. Quando eu morrer e for chegando ao cemitério, acima da rampa, mandem um coveiro sério verificar campa por campa, mas é batendo devagarinho, só 3 pancadas em cada tampa, e um só coveiro seguro chega, se os mortos têm licor de ausência, como nas pipas de uma adega se bate o tampo a ver o vinho. Se os mortos têm licor de ausência, para bebermos de cova a cova naturalmente, como quem prova da lavra da própria paciência. Quando eu morrer, eu morro lá. Faço-me morto aqui, nu nas minhas palavras, pois quando me comovo, até o osso é sonoro. Minha casa de sons com o morador na lua, esqueleto que deixo em linhas trabalhado. Minha morte civil será uma cena de rua. Palavras, terras onde moro, nunca vos deixarei. Mas quando eu morrer, só por geometria, largando a vertical, ferida do ar, façam à portuguesa uma alegria para todos. Distraiam as mulheres que poderiam chorar. Deem vinho, beijos, flores, figos a rodos e levem-me só horizonte para o mar.